estava no limite, decidido a parar. Vi as portas se fecharem, mas Deus tinha um plano pra mim. Deus tinha algo pra mim. Ouvi muitos dizendo que não, outros dizendo talvez, mas Deus cuidava de tudo. Ele sempre tem o melhor pra mim. Deus tinha um plano pra mim. Deus tem o melhor. Tem o melhor. E cumpre o que diz. Não é homem pra mentir, nem se arrepender. Melhor pra ti. Havia chegado ao meu limite, decidido a parar, mas Deus renovou minhas forças. Ele sempre tem o melhor pra mim. Deus tinha algo pra mim. Deus tem o melhor. Que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que disse. Mesmo que para você pareça impossível, que você ache que já tenha ido longe demais, as promessas do Senhor se cumprirão sobre a tua vida, e as bênçãos dos céus te alcançarão onde quer que você esteja. Deus tem o melhor pra mim e cumpre o que diz. Não é homem pra mentir, nem se arrepender. Deus tem o melhor.